meu time. E se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar, não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola, eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos fracos, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante, o mais importante, que emocionante, é uma partida de futebol. Alô você que tá ligadinho aí no 107,9 da Rio Vox FM. Alô você que tá ligado no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Leono 7. Está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube, a primeira dessa semana. Estamos chegando depois do feriadão dessa semana, dessa segunda, né? No mês de agosto que todo mundo reclama que é corrido, teve um feriadinho para dar aquela descansada, feriadinho prolongado. Todo mundo recomposto, descansado. Agora vamos então voltando à ativa e de volta com o Rio Vox Esporte Clube. Então hoje tem muita informação, hoje eu tenho certeza, viu, professor? Pessoal do Tricolor Paulista tá feliz, vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro, vamos falar de todas as divisões, aliás, do Campeonato Brasileiro e também da Copa Paulista de Futebol. Tem muito assunto nessa terça-feira e eu quero apresentar então o nosso comentarista no dia de hoje, que você sabe, é o professor Mauro Fernandes. Muito boa tarde, professor. Ah, muito boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Rio Vox Esporte Clube, dessa manhã, tarde, de terça-feira, abençoada por Deus, que nós possamos levar até vocês as últimas informações do mundo esportivo. Muito bem, então tem muita coisa para a gente falar no programa de hoje e vamos começar então falando da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol, porque temos campeão, campeão é o Ferroviário Atlético Clube, e vamos subir o hino do Ferrão aqui no Rio Vox Esporte Clube. É o time dos maiores e é o Ferroviário Atlético Clube, o dono das iniciais. Somos companheiros inseparáveis na alegria e na tristeza, com esse vermelho, preto e branco que traz o símbolo da beleza. É, o Tubarão da Barra mais uma vez é campeão. Aliás, o Ferroviário volta a ser campeão depois de 23 anos de seca, professor. Apesar da vitória do 13 por 1 a 0 lá no Amigão, na Paraíba. Aliás, que gramado, hein? Que tá feia coisa lá no Amigão, na Paraíba, hein? Pelo amor de Deus. E uma ótima atuação da defesa do Ferroviário, apesar de ter tomado um gol, né? O Ferroviário, mesmo com a derrota, foi campeão brasileiro, primeiro clube da capital Fortaleza a levantar um título de campeão nacional, o primeiro campeão nacional de 2018. A gente tinha comentado que o Ferroviário seria o primeiro clube cearense a ser campeão brasileiro, e não, o Guarani de Sobral foi campeão dessa mesma divisão lá em 2012, eu acho, 2011, mas foi campeão. Então, é o segundo time do Ceará a levantar a taça. E a vantagem era muito boa. O Ferroviário podia perder até por 2 gols de diferença, que iria garantir o título da Série D. E o jogo representou bem uma equipe organizada defensivamente, e o 13 buscando gol a qualquer custo. 13 se organizou, tentou diminuir a desvantagem, mas O único gol do Marcelinho Paraíba, ele não foi suficiente para dar o título à equipe paraibana. O Ferrão é campeão, professor. É, parabéns ao Ferroviário, parabéns a todos os torcedores, diretoria, comissão técnica, torcedores, simpatizantes do Ferroviário, porque realmente ele conseguiu um feito, além de subir, também conseguiu o título, conseguiu uma grande vantagem, né? Marcelo Vilar chegou lá e conseguiu realmente enquadrar a equipe e levar a equipe ao título. Parabéns, merecido. Uma equipe que até muito pouco tempo estava na segunda divisão, largada lá no Ceará, e ninguém dava nada. Ressurgiu como o Fênix e agora está aí, brilhando no cenário nacional. Parabéns, Ferrão. Parabéns, Ferrão. Flow, desse jeito. Salve Brasil. Pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? Com a técnica, o samba é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show. Fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou. País do futebol ligou. A técnica, o samba tocou, Neymar é gol. Minha pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre houses de boy, bem que vi ela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em seu matriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela. Muito bem, então hoje temos também Copa Paulista. Vamos falar da primeira rodada da competição. As equipes brigando por duas vagas em âmbito nacional. Uma da Série D e uma do campeonato da Copa do Brasil, né? Então a equipe campeã e vice ficam com essas vagas e elas decidem entre elas qual fica com qual, né? E falando da Copa Paulista, primeira fase, primeira rodada, o Grupo 1, tivemos a Voto Poranguense enfiando 5 coquinhos na cabeça da Penapolense. 5-0 para a equipe da Votuporanguense para estrear muito bem. O Olímpia também estreou bem, bateu o Batatais por 2-1 fora de casa lá no Oswaldo Scatena. Começa muito bem a equipe do Olímpia. E o Mirassol do Moisés Egert também começa muito bem, bateu o Novo Horizontino por 1-0 com isso. Então Votuporanguense, Olímpia e Mirassol somam os 3 primeiros pontos. Professor Mauro, destaque para a goleada do Votuporanguense. Começou muito bem, enfiando 5-0 na equipe da Penapolense. Pois é, Léo, eu estive passeando esse feriado aqui, eu estive passeando pelos elencos das equipes que participam e que disputam a Copa Paulista, e estive vendo que a maioria das equipes é justamente tudo é formado pela base, jogador de 19, de 20, de 21, de 18, e eu fiquei muito contente de ver que as equipes realmente fazem da Copa Paulista um laboratório para lançar jogador. É claro, tem algumas, como o caso da Penapolense aí, é inteirinho de base. Então corre o risco de acontecer o que aconteceu, tomar 5 da Votuporanguense lá, mas tudo isso está valendo em função do que é mais importante para a Penapolense, que é revelar jogador, vender um ou outro jogador e conseguir fazer dinheiro para sua subsistência. Mas é claro, é muito importante esse trabalho aí, é muito importante as equipes que quer revelar, e tem aquelas também que quer justamente o título ou o vice-campeonato, que são os dois que premia bem com a classificação para a Série D e também a classificação para a Copa do Brasil. Portanto, duas etapas e duas maneiras de se ver a Copa. Um que quer realmente conquistar o título ou o vice para conseguir o prêmio maior, que é o acesso para a Série D e a Copa do Brasil. E aqueles também que têm por objetivo de revelar jogador. Vamos falar agora do Grupo 2. O Grupo 2, tivemos o Rio Claro batendo no Noroeste dentro de casa no Augusto Schmidt Filho por 1-0. Internacional de Limeira e Desportivo Brasil empataram em 0-0. Mas o jogo que a gente vai falar mesmo aqui é o 15 de Piracicaba e o Red Bull Brasil, no duelo entre a equipe jovem do 15 e a equipe experiente do Red Bull Brasil. 6 gols, 2 viradas, 15 Red Bull Brasil fizeram, talvez uma das melhores partidas dessa primeira rodada da Copa Paulista de Futebol. Um empate aí em 3-3. O 15 saiu na frente com o gol do Romarinho, um lance que gerou muita reclamação do adversário no suposto gol, no suposto toque de mão no início da jogada. O Anderson Marques e o Léo Castro viraram pro Toro Louco, mas o time da casa tomou a dianteira novamente graças ao Rafael Rosa e ao Wellington Paraguá. E o 15 com a vitória na mão, mas o Ítalo fez o tento que empatou o jogo para o Red Bull Brasil. E segundo o Fael Júnior fala que o gosto é amargo, né, do empate, né? O 15 estava com o resultado na mão, com o jogo na mão no finalzinho e acaba tomando o gol que deu o castigo, deu um pontinho. O jogo foi bom, o 15 mostrou um poder ofensivo que não mostrou durante toda a pré-temporada. Mas o ponto fraco foi a defesa, que ainda vai perder o seu melhor zagueiro, o Hugo, que está indo para o Gil Vicente da segunda divisão do futebol português, professor. É, sem dúvida, Léo, mas é coisa boa, viu? Eu, para mim, foi uma surpresa. Eu não esperava que o 15 conseguisse jogar para frente, fazer bastante gol como fez. E para mim foi uma surpresa positiva. Fiquei contente de ver o 15 jogando para frente, com jogadores interessantes, os meninos jovens interessantes, inclusive gostei muito do filho do Silas, né? Que realmente jogou e jogou bem, e foi, machucou, saiu machucado, o Calebre, né? E realmente o 15 demonstrou, é claro, falha no sistema defensivo de bola parada. Mas isso é coisa que se acerta, é próprio de uma equipe que está em formação, uma equipe que se juntou aí os jogadores e aproveitou alguns jogadores do que estava no elenco aí e conseguiu formar uma equipe, e logo no primeiro jogo pegou uma equipe experiente, uma equipe mais rodada, mais traquejada, e conseguiu alternar no placar, empatar e no fim virar outra vez a seu favor, e no fim tomou um gol aos 40 minutos do segundo tempo pelo Ítalo. Mas eu acredito que o que fica é um ponto positivo. Se você considerar que a Inter e o Desportivo Brasil são também duas equipes postulantes ao título e a classificação do grupo, você vai ver que o 15 saiu melhor do que Inter de Limeira e do que Desportivo Brasil, uma vez que o 15 empatou em 3-3, enquanto o Desportivo Brasil e a Inter de Limeira empatou em 0-0. Portanto, se ficarem hoje aí, o 15 está na frente da Inter e na frente do Desportivo Brasil. Muito bem, falamos agora da classificação, né? A classificação desse grupo tem então o Rio Claro isolado na liderança com 3 pontos, Red Bull 15, Desportivo Brasil Internacional tem um pontinho somado. O grupo 3, tivemos os seguintes duelos, olha só, tivemos então o Taubaté batendo o São Bernardo fora de casa por 1-0, boa vitória da equipe do Taubaté. Tivemos também o São Caetano vencendo o Bragantino por 3-0, boa vitória do Azulão também. O placar foi igual ao Santo André e o Água Santa. Santo André, o Ramalhão, também fez 3-0 para cima da equipe de Diadema, viu, professor? Pois é, esse grupo aí teve interessante, né? Teve 3 vitórias, quer dizer que 2 mandantes e 1 visitante, que foi o Taubaté, acabou vencendo. Então venceu o Santo André, venceu o São Caetano e venceu o Taubaté. Portanto, o Santos não estreou, quem perdeu foi São Bernardo, Água Santa e o Bragantino. Então, prestar atenção nessas 3 equipes aí, que realmente devem ser as equipes que devem buscar a classificação. Muito bem, falamos também do grupo 4 da competição, onde na sexta a gente teve o primeiro jogo da competição. O Audax fez 4-1 para cima do Taboão da Serra. O Atibaia venceu a equipe do Juventus na Rua Javari por 1-0. Boa vitória da equipe do Atibaia. E a Portuguesa, no clássico Portuguesa Nacional, venceu dentro de casa no Canindé por 1-0. A Lusa começa bem na busca por voltar a ter um calendário nacional, a Portuguesa de Desportos. Uma notícia que a gente tem nesse grupo é que a federação sempre fala: Atibaia, vai ter que arrumar um campo na sua cidade para jogar. Atibaia, vai ter que arrumar um campo para jogar. Mas o presidente, o Reinaldo Carneiro Bastos, né, parece que tem um medo lascado do Paulo Serdã, presidente da Atibaia. O Atibaia vai jogar novamente em Indaiatuba, professor. Pois é, mas essa é o lado triste, né? da federação que não se impõe e não faz prevalecer aquilo que está no seu estatuto. Mas a nota boa desse grupo é a Portuguesa. A Portuguesa fez 1-0 com um lindo gol de bicicleta do Matheus. E o que é mais interessante, o estádio da Portuguesa está bonito, pintado. Como eu fiquei contente de ver ontem o estádio da Portuguesa aí, no sábado, né? Eu vi o estádio da Portuguesa bonito, vazio, com pouca gente lá, mas cuidado pela torcida da Portuguesa. Não foi diretoria, não foi. Foi a torcida que ia estar arrumando o estádio, pintou, tá bonito de ver. Portanto, quem sabe tudo isso sirva de estímulo também para a diretoria e jogadores poder conseguir aí chegar a classificar entre campeão ou vice para poder disputar a Copa do Brasil e quem sabe voltar também para a Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos torcer para isso, né? Muito bem, então falamos sobre a Copa Paulista de Futebol aqui no Rio Vox Sports Clube. O primeiro passo pela Portuguesa foi dado, se organizar. Organizar primeiro a sua casa. Organiza o grupo, a Portuguesa contratou bem, deve ser uma das equipes favoritas aí a chegar a uma fase mais aguda da competição. Temos mais uma notícia sobre o futebol paulista, porque a gente já falou aqui do rolo do União Barbarense, sobre uma suposta acusação de manipulação de resultados, e o Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de São Paulo absolveu de forma unânime nessa segunda-feira o treinador Claudemir Peixoto, além dos goleiros Thiago Luiz e Watson, o lateral direito Alex, os esquerdos Lincoln e Souza, o zagueiro Magno e os atacantes Wilker e Magalhães, que disputaram a terceira divisão paulista pelo União Agrícola Barbarense, né? Eles eram acusados, né? Eles teriam se organizado para manipular resultados do Barbarense durante a disputa da Série 3 desse ano. Segundo a versão apresentada por diretores do clube, o alerta foi feito por um empresário de jogadores. Eles então teriam iniciado, né, uma investigação interna, né? Perto do fim do torneio, o zagueiro Magno admitiu participação no esquema. A conversa foi gravada e serviu para o registro do boletim de ocorrência. E com base na acusação, Claudemir Peixoto apresentou uma gravação feita com o Magno, que ele muda a versão e nega a manipulação. O zagueiro, que era um dos réus, não foi ao julgamento, né? Na verdade, então, o Barbarense, né, disse, aliás, o juiz, né, quem julgou, o responsável por julgar aí o caso, diz que não tem provas suficientes para condenar ninguém. Então, ele optou por absolver, e isso foi unânime, né? O procurador Vinícius Marchetti Mascaretti afirmou que pretende recorrer sobre a sentença, né, professor? Não tem motivo nenhum para comemorar, tudo isso é muito triste, envolvido nessa polêmica e nessa coisa que mancha e que arrasta o nosso futebol para a sarjeta, mas é menos mal que, à primeira vista, parece que não tem como comprovar que realmente foi fato. Mas isso não significa também que tem como provar que não foi, né? Portanto, simplesmente não conseguiu material suficiente para comprovar tudo aquilo que foi dito. Então vamos concordar com o Tribunal de Justiça, que julgou, e realmente o Tribunal de Justiça que julgou, eu acho que o Tribunal usou aquela ferramenta, instrumento dele que ele tem, não conseguiu prova, tá certo, não pode punir ninguém mesmo com falta de prova. Então, nesse quesito, o Tribunal andou correto. Mas isso não exime a União Agrícola Barbarense daquele vexame, daquela coisa toda que aconteceu. Então a gente fica atento e ligado nessas últimas informações que podem vir ainda, apesar do arquivamento do processo. Vamos voltar então ao Campeonato Brasileiro, vamos falar da Série C do Brasileirão. Mais alface, dragão chinês. Tem limão, tem mate, melancia fatiada. Muito bem, vamos falar da Série C do Campeonato Brasileiro, penúltima rodada da primeira fase. Praticamente temos as coisas todas definidas aí nessa primeira fase. Vamos começar pelo Grupo A e a gente já fala sobre a situação das equipes. O que que acontece? O Náutico bateu a equipe do ABC por 2-0, assumiu a liderança isolada do grupo e que recuperação! Da lanterna para a liderança, o Náutico chega à segunda fase da competição como líder do Grupo A da competição. Tivemos também o Globo e o Botafogo da Paraíba empatando em 1-1. Aí eu fui pesquisar os últimos resultados do Globo, 5 jogos, tudo 1-1, o Globo adora empatar em 1-1, e o Botafogo ganhou um pontinho fora de casa, que praticamente garantiu a classificação da equipe do Evaristo Pisa para a próxima fase. Tivemos também o Confiança, que foi até o Florestão e bateu o Atlético do Acre por 3-0, o que que aconteceu com a equipe do Acre, que não vence mais e tomou a paulada do Confiança. Ainda tem chance de classificar a equipe do Proletário, mas é muito pequena, já a gente fala o que precisa. Temos também Juazeirense e Santa Cruz que empataram em 0-0. E o Remo bateu o Salgueiro fora de casa por 1-0 e com a água pro peito, professor, se livra do rebaixamento. O Remo não cai mais para a Série D do Campeonato Brasileiro nessa temporada. É, realmente... O Remo atravessou, ó, nós estamos com 18 rodadas, turno e retorno desse grupo aí, né? E o Grêmio saiu na 17ª rodada, o Remo conseguiu sair da zona do rebaixamento. Portanto, foi uma agonia esse campeonato brasileiro da Série C de 2018. Deve realmente ser para a torcida do Remo esquecer, porque olha, foi uma agonia o campeonato todo. E ontem lá no Sertão, ele bateu o Carcará por 1-0 e acabou justamente se safando e entregando a melancia quente na mão do Salgueiro, para o Salgueiro brigar aí nessa última rodada aí, mas não... Salgueiro está rebaixado, não já, não tem mais não chance. Não tem mais chance, o Salgueiro vai ele e o Sertão todo vai ver a Série D o ano que vem. É, ano que vem, então, podemos não ter nenhum pernambucano na Série C, porque o Santa Cruz e o Náutico estão praticamente classificados para a próxima fase, ainda tem chance de acesso. Olha só a situação do Grupo A. O Náutico classificado com 30 pontos na liderança, o Atlético do Acre também classificado na segunda posição com 27. Santa Cruz e Botafogo estão praticamente na próxima fase. Por quê? Na pontuação, o Confiança até teria chance de igualar Santa Cruz e Botafogo. O problema é o saldo de gols. O Santa Cruz tem 8, o Botafogo tem 5 e o Confiança tem menos 1. Ou seja, Santa Cruz e Botafogo precisariam tomar uma goleada histórica e o Confiança precisaria, além disso também, meter uma goleada histórica na última rodada. Então o Confiança vai ficar mais um ano na Série C, juntamente com o Remo e com o ABC. O Globo e a equipe da Juazeirense ainda brigam contra a degola. A situação do Globo é um pouco mais confortável. O Globo tem 21 pontos, com um empate se mantém na Série C do Campeonato Brasileiro. A Juazeirense precisa vencer e torcer contra a equipe do Globo. Salgueiro está rebaixado para a Série D do ano que vem, equipe do Cacará. Então, a última rodada temos Santa Cruz e Salgueiro na Ruda, ABC e Atlético do Acre, o jogo no Frasqueirão. Temos também Remo e Náutico no Mangueirão, Botafogo da Paraíba e Juazeirense, valendo vaga para o Botafogo e valendo o rebaixamento para a equipe de Juazeiro, e Confiança e Globo no Batistão às 19h30. Essa situação do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro, professor. O Botafogo, o belo do Pisa, o belo do Pisa vai receber a Juazeirense lá na Paraíba. Você acredita que o Belo vai deixar de escapar um empate para conseguir a classificação? Mas de jeito nenhum. O Belo teria que perder justamente de uma goleada, né? O Belo teria que perder, tomar 6. Uma goleada histórica que não tomar vai acontecer, mas nem pra bordoada, então, professor. Então, isso aqui já tá definido, já matematicamente ainda não, mas com certeza já está definido e deve simplesmente agora definir a posição entre quem fica em primeiro, quem fica em segundo, quem fica em terceiro, quem fica em quarto. Mas a equipe desse grupo que está dando gosto de assistir e de ver jogar é o Náutico. O Náutico é do Márcio Goiano, está dando gosto de ver. Uma equipe ofensiva, uma equipe que marca pressão, não deixa o adversário jogar e vem numa recuperação fantástica. E está chegando justamente na hora do mata, que é mata-mata, tem uma fase só de mata-mata, ele está chegando e chegando muito bem. Antigamente era o Atlético do Acre, que era uma equipe gostosa de se ver. Hoje está sendo o Náutico nesse grupo. Muito bem, vamos ao grupo B da competição. Grupo B, que também temos tudo definido praticamente. Falamos sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, que bateu a equipe do Ipiranga de Erechim por 2-0 lá no Estádio Santa Cruz. Tivemos também o Tupi batendo Volta Redonda por 2-1 e praticamente tirando a corda do pescoço. Ainda tem muita equipe brigando contra o rebaixamento nesse grupo, daqui a pouco a gente fala por isso. O Cuiabá, classificado, bateu a Tombense por 2-1 na Arena Pantanal, colocou a corda no pescoço da equipe de Tombos. Tivemos o Operário e o Bragantino empatando em 1-1. E aí a Luverdense podia encostar, a Luverdense podia ir para a última rodada dependendo das próprias forças para se classificar. O que que acontece? Toma 4-2 o Joinville, que já tá rebaixado, professor. Não pode, né? Não pode querer classificar mesmo. Tá bom demais se manter aí na Série C do Campeonato Brasileiro. E uma equipe que toma 4 gols de uma equipe que está virtualmente rebaixada desde o início do campeonato, não pode querer classificar mesmo. Portanto, agora é hora de terminar essa fase aí, reformular a Luverdense para o ano que vem poder fazer uma temporada melhor. O grupo B está dessa maneira, professor. Operário classificado, 35 pontos. Botafogo classificado, 34. Cuiabá classificado, 32. E Bragantino também classificado com 26 pontos. Luverdense e Tombense ainda tem chance de não cair. Agora a Luverdense, além de não brigar na parte de cima, briga na parte de baixo. Então a partir daqui, todo mundo briga pela última vaga na zona da degola. Luverdense, Tombense, Tupi, Volta Redonda e Ipiranga de Erechim, que está na zona da degola. A última rodada tem as seguintes partidas. O Bragantino e o Cuiabá cumprem tabela. Volta Redonda pega o Joinville para tentar escapar do rebaixamento. Jogo em casa no Raulino de Oliveira. A Tombense, para escapar, precisa vencer o Botafogo de Ribeirão Preto em Tombos às 17 horas. A Luverdense, a situação é tranquila, tem que ganhar do líder Operário dentro de casa para escapar. E Ipiranga de Erechim e Tupi vão se matar no último jogo. É bem provável que quem perder daqui seja o rebaixado, professor. Sem dúvida, né? Aí vai sair, o rebaixamento deve ficar mesmo entre Ipiranga e Volta Redonda. Eu acredito que desses dois aí deve sair. O Ipiranga recebe o Tupi, não é isso? Isso. Pois é, tá aí, esse jogo é o jogo que vai definir quase que tudo da fase de rebaixamento. Já na classificação, já está definido, o Bragantino com certeza vai ficar nessa posição, porque ele pode chegar a 29, não muda mais isso. Quem pode mudar é justamente o Operário, o Botafogo e o Cuiabá. Então vamos só ver em que posição que vai ficar, porque é aí que define os jogos da próxima fase. O primeiro do grupo A enfrenta o quarto do B. É isso, né? Então, nesse momento, professor, o Náutico enfrentaria o Bragantino. Teríamos Atlético do Acre e Cuiabá. Atlético do Acre e Cuiabá. Santa Cruz e Botafogo e Operário. Santa Cruz e Botafogo de São Paulo e Operário e Botafogo da Paraíba. Então, esses seriam os jogos nesse momento. O Náutico e Bragantino não deve mudar, deve ficar por aí mesmo, assim como o Atlético do Acre e o Cuiabá. O Santa Cruz e o Botafogo de São Paulo e o Cuiabá devem ter, pode ter uma mudança aí na ordem e mudar os jogos, mas por enquanto são esses as partidas aí da Série C. E já vamos mudar de assunto, já vamos pular para a Série B do Campeonato Brasileiro, porque terminou o primeiro turno da Série B, já vamos direto, vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro, 19ª rodada, a última rodada do primeiro turno, tivemos Figueirense CRB 0x0, Atlético de Goiás venceu o Paysandu por 1x0, tivemos também o Bugre batendo Londrina por 2x1, o Oeste e o Boa Esporte Clube empataram em 1x1 lá em Barueri, tivemos também o CSA batendo o Juventude por 1x0. No sábado, tivemos o Brasil de Pelotas ganhando do Goiás, saindo da zona da degola, respirando a equipe do Brasil. Tivemos o Fortaleza terminando a primeira fase, o primeiro turno na liderança com gols do Tinga e do Marcelinho. Fortaleza bateu o Coritiba por 2x1. Coritiba que descontou com o Romércio. Eita, que criatividade no nome, hein, mamãe do Romércio. Então, o Fortaleza venceu, se isolou na liderança do primeiro turno e se mostra aí o Fortaleza que é realmente a equipe que... O Fortaleza não vai sair desse G4 não, professor. É, o Fortaleza tá forte, né? Tá bem forte. E o Fortaleza que teve duas etapas no campeonato, né? Teve o desmanche e agora conseguiu recuperar o time outra vez, contratou o jogador e hoje consegue aí a manter a liderança do grupo. E o que é mais importante, arrumou a equipe, recuperou o jogador. O Gustavo ficou aí umas 6-7 rodadas fora por contusão, já tá no banco, tá voltando outra vez, contratou jogadores velozes, rápidos, com as mesmas características dos jogadores que saiu. Então eu vejo com muito difícil o time de Rogério Ceni deixar escapar esse acesso, viu, Lão? Vamos falar agora de mais uma partida, vamos falar do Vila Nova, que bateu o São Bento de Sorocaba por 1x0, gol do Alan Mineiro, ex-jogador do Fortaleza, e coloca o Vila também no G4 da competição. Tivemos também a Ponte Preta empatando em 2x2 com o Avaí, né? O Avaí saiu na frente, a Ponte virou com 2 gols do André Luiz, mas a penalidade convertida pelo Rodrigão coloca a equipe do Avaí, a Ponte Preta, em igualdade no placar. E, para finalizar, o Criciúma bateu Sampaio Correia, fica fora da zona do rebaixamento nesse final de primeiro turno e coloca a corda no pescoço do Sampaio, que ganhou a Copa do Nordeste, mas parece que em troca comprou as passagens para a Série C, viu, professor? Que vai ser difícil o Sampaio sair dessa situação. É, realmente difícil a situação do Sampaio, do Paulo Roberto, que é o treinador que chegou lá. Mas é surpreendente a reação do Criciúma com a chegada do Mazola Júnior. Hoje o Criciúma tem 23 pontos e está em 14º lugar. Portanto, nada impede também que o Paulo Roberto consiga aí fazer uma reação dessa aí e tentar tirar o Sampaio da zona do rebaixamento. Hoje só tem o Boa atrás dele e realmente precisa vencer. Então, tá aí uma lição a ser seguida, o Criciúma do Mazola pelo Sampaio Correia do Paulo Roberto. Muito bem, eita, que apoio cultural, então, sozinho aqui, vamos mudar, problema ao vivo assim mesmo, gente. Vamos lá, então, classificação entre da Série B do Campeonato Brasileiro, temos o Fortaleza terminando o primeiro turno na liderança com 37 pontos, o segundo é o CSA com 34, na terceira posição está o Vila Nova com 30, e o quarto o Atlético de Goiás com 30, dois times goianos nesse momento na zona de classificação para a Série A. Temos na cola do Atlético de Goiás o Guarani. O Bugre tem 29 pontos, escalou 4 posições nessa rodada. O sexto é o Figueirense. O Figueirense que tem 29 pontos. O Avaí também tem 29. O oitavo é o Coritiba com 28. O nono é o Goiás com 27. E o décimo é a Ponte Preta com 26. Décima primeira posição está com o Paysandu com 24 pontos. Na décima segunda está o São Bento também com 24. Mesma pontuação do Juventude na 13ª posição. O Criciúma é o 14º com 23, o Oeste é o 15º com 23, o 16º é o Brasil de Pelotas com 21. Na zona da degola estão Londrina com 21, CRB com 21, Sampaio Correia com 17 e Boa Esporte Clube com 14 pontos, professor. O que que a gente pode, então, tirar de positivo e de negativo nesse primeiro turno da Série B que foi passada a régua nesse final de semana? Pois é, o que a gente tira é que justamente as equipes alternaram em primeiro no G4 com o Z4. Então, teve o Londrina, teve lá em cima e hoje está na zona do rebaixamento. O Sampaio é campeão da Copa Nordeste, né? E lá na zona do rebaixamento. E a gente tem uma diferença muito grande aqui entre as equipes que estão no disputando aí o Z4 e as equipes que estão no G4, que é as quatro que vai subir. Então você vê, a Ponte Preta é o décimo colocado, ela tem 26 pontos, é o décimo. E o quinto colocado, que é o Guarani, tem 29. Então a Ponte tem 26 pontos e o Guarani, que é o quinto, primeiro fora do G4, tem 29 pontos. E aí você tem Goiás, você tem a Curitiba, você tem a Avaí, você tem Figueirense e tem Guarani. Tudo com 28, 29, 29, 28, 27 e a Ponte em 26. Então você vê que realmente o campeonato é um campeonato disputadíssimo e a briga por acesso está muito grande. Portanto, a concorrência é grande lá no G4 e a concorrência é grande também aqui no Z4, viu, Léo? Vamos então falar da Série A do Campeonato Brasileiro. Agora o pessoal vai ficar feliz. Alô, Toninho. Toninho tá feliz pra caramba. Antes, falando em Toninho, vamos falar dos jogos do final de semana aqui no futebol, né? No futebol local. Nosso amigo Toninho sempre tá mandando aqui os resultados pra gente. No São Jorge, sábado, tivemos o Audax vencendo a equipe do Quebrada por 4-2. Belíssima vitória da equipe do Audax, né? E o Atlético Rio Pedrense e o Juventus foram... não tivemos o jogo, né? Então, né? Foram cancelados para preservar o campo. Então, não tivemos rodada pelo Campeonato dos Veteranos, não tivemos rodada também... não tivemos um amistoso entre Rio Pedrense e Juventus, professor. Então, foi isso. Jogos do final de semana, foi um jogo. O Audax bateu a Quebrada por 4-2. Pois é, jogão lá na Fazenda São Jorge. Realmente o Audax venceu Quebrada por 3-2. Ô Zóio, o que está acontecendo com o Quebrada aí, Zóio? Vamos aí reagir aí, mas com certeza foi um grande jogo lá, 6 gols e a bola correu solto lá no São Jorge. Parabéns a todos que jogaram e vamos torcer para que semana que vem possa estar bem o estádio aqui para nós termos os jogos que foi adiado, é isso? Muito bem, o Titi mandou aqui informação pra gente que o Sérgio Soares não é mais treinador do Londrina, foi demitido depois de entrar na zona da degola na Série B do Campeonato Brasileiro. Valeu, Titi, muito obrigado pela audiência e vamos falar da Série A a partir de agora. Muito bem, vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Tivemos então o Botafogo e o Santos jogando no sábado. Esse jogo estava fácil de saber o resultado, professor. 0-0 com muita polêmica na arbitragem. O Botafogo, que agora tem novo técnico, tem o Zé Ricardo, né? Jogo muito polêmico. O árbitro se enrolou a anular gol aí dos cariocas no segundo tempo. Muito fraca a arbitragem, viu, professor? Só faltou fazer o quadrado para chamar o VAR, mas não tem VAR no Campeonato Brasileiro. Mas duas equipes muito fraquinhas, né, professor? Sem dúvida. As duas equipes muito fracas. Podia ser a nota do jogo, né? 0-0. E a nota do juiz também. Do árbitro, do bandeira, dos assistentes, né? Que realmente acabaram atrapalhando. Mas é que talvez o jogo não poderia ter um vencedor mesmo, né? Então, o árbitro até colaborou para que fosse mantido 0-0 para ilustrar bem o que fizeram tanto o Santos quanto o Botafogo. O jogo foi muito feio, não tem nem muito o que falar, não sei da arbitragem. Teve polêmicas, as equipes discutindo em rede social. Que coisa feia, parece quinta série os times de futebol no Brasil, discutindo, se provocando na rede social. É brincadeira, viu? Meu Deus do céu, pode fechar essas redes sociais aqui. Não presta pra nada no mundo do futebol de hoje. Mas vamos falar de outro jogo do sabadão, vamos falar do Grêmio e do Flamengo. O Flamengo entrou com o seu time misto, mesclado, alguns titulares, alguns reservas, mas time muito forte. O Grêmio entrou praticamente com o seu time C, viu, professor? Muita gente que estava jogando o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, inclusive com a equipe do Grêmio. Aí o flamenguista pensa, pô, Vamos ganhar fácil. Que nada, o Grêmio venceu e venceu por 2-0. Gol do Marinho, gol do Jael. E ainda que o Jael perdeu um pênalti, senão ia ser 3-0 para a equipe do Grêmio. Você olha esse time do Grêmio, você tem Cortez, que foi recuperado pelo Renato. Você tem o Douglas, barriga de cadela grávida, porque tá grande pra caramba o Douglas. Você tem o Marinho, você tem o Jael, que são jogadores que o Renato recupera, professor. Então o time... O Paulo Miranda mesmo chegou no Grêmio falando que era Inter, né? E que não foi bem no São Paulo, não foi bem também no futebol europeu e chegou no Grêmio. Então é um time de refugo praticamente essa equipe do Grêmio aí. Mas bateu o Flamengo por 2-0 e tirou a liderança do rubro-negro, professor. É o jogo que tem, que o jogador do Grêmio deu sangue pro Grêmio, né? Literalmente. Mas... Marinho e o Jael bateram cabeça no gol, né? E o Jael, o gol do Jael, né? É, literalmente o Jael deu sangue em prol do Grêmio, mas o Grêmio jogou bem, motivou. Renato Gaúcho sabe motivar muito bem seu elenco, sua equipe. E a equipe acabou superando o Flamengo, né? E o Flamengo, não é nem o fato de o Flamengo ter jogado mal, não. É que é humanamente impossível jogar do jeito que o Flamengo jogou no meio de semana e depois voltar a jogar com a mesma equipe do mesmo jeito. O Grêmio teve intensidade, velocidade e determinação, enquanto que o Flamengo não teve a intensidade e não teve também uma tarde inspirada. Então o Grêmio soube melhor, venceu, mesmo jogando com uma equipe totalmente alternativa, coisa que o Flamengo só poupou 2 ou 3 jogadores. Outro jogo do sábado, poucas chances em Itaquera, Corinthians e Atlético do Paraná empataram em 0-0. O Timão poupou 3 titulares e tropeçou em casa. O Furacão conquista um pontinho muito importante na briga contra o rebaixamento, mas o jogo foi muito ruim, viu, professor? Pois é, outro jogo também que ficou resultado com uma nota de jogo. Frio, Itaquera, à noite, 9 horas da noite. E jogou muito mal, tanto o Corinthians quanto o Atlético. Melhor para o Atlético, que jogou fora de casa, o ponto, mas não o jogo. Então, agora as equipes, principalmente o Corinthians, joga pela Libertadores e se espera muito mais do Corinthians e deve esperar mais deles mesmo, porque jogou muito abaixo da crítica no sábado contra o Atlético Paranaense. Muito bem, agora a gente fala de outro time do Paraná, a gente fala do Paraná Clube e do Ceará. E o Ceará ganhou, professor. Gol do Juninho Quixadá, entregou a lanterna na mão do Paraná Clube. Será que o Lisca doido vai conseguir salvar o Ceará, professor? É mais do que salvar o Ceará, o Lisca pode comemorar uma vitória já, né? Porque ninguém tá esquecendo daquele episódio que o Paraná aprontou para ele lá, né? Quando ele saiu de lá, foi dispensado de lá e acabou vindo para o Guarani. Então é uma vitória pessoal do Lisca frente ao Paraná. E uma vitória muito boa que mantém a sequência de vitória que o Ceará está tendo. Um concorrente direto, esse é o chamado jogo de 6 pontos e na casa do adversário. Portanto, só teve um que venceu e venceu dobrado. É o Ceará e o Lisca doido. Com certeza, mais uma partida. Palmeiras e América Mineiro se enfrentaram no Independência, estreia do Felipão, o encontro do mestre Felipão e do pupilo, o Adilson Batista, né? O primeiro trabalho do Adilson em comissão técnica foi com o Felipão, né? De auxiliar do Luiz Felipe Scolari. E um jogo em que o Palmeiras foi muito bem no primeiro tempo, um time muito agudo, que só faltou o gol mesmo. O Jean até perdeu o pênalti, né? Recuou pro João Ricardo, goleiro do América. E o segundo tempo foi muito ruim, viu, professor? Muito ruim mesmo. Palmeiras e América, outro jogo 0-0, viu? Não foi a nota do jogo por causa do primeiro tempo, que foi interessante. Mas, segundo tempo, péssimo, professor. Parece que no segundo tempo as duas equipes se acomodou com 0-0 e ninguém mais queria se expor para conseguir a vitória. Mas foi um primeiro tempo muito bom, um primeiro tempo recheado de alternativa, tanto por parte do América quanto do Palmeiras. A iniciativa maior foi do Palmeiras, o América imprimiu um contra-ataque, por incrível que pareça, com Gerson Magrão. 15 recuperou Gerson Magrão para jogar contra o Palmeiras. Pois é, então, mas o resultado acho que ficou melhor pro América, que vem numa ascensão muito grande na mão do Adilson Batista, do Adilson, né? Que realmente é um bom treinador, que estava muito fora do mercado, o tempo fora do mercado, e voltou agora, 3 jogos, disputou 9 pontos, ganhou 7. Portanto, uma boa estadia, volta do Adilson comandando uma equipe. Muito bem, o Adilson ficou tempo parado, mas esse se atualizou bem, muito boa a volta do Adilson, que tem uma equipe limitada na mão, que é a equipe do América, mas ele organiza muito bem o seu time, né? Um time que consegue pressionar, consegue assustar mesmo equipes muito superiores, foi o que aconteceu. Parabéns, Adilson, fazendo um ótimo trabalho no América. Mais um empate, professor. Um primeiro tempo ruim, um segundo tempo muito agitado. Vitória e Cruzeiro empatam e não alcançam seus objetivos na rodada. Vitória continua na zona da degola, aliás, próxima da zona da degola. A Raposa chega ao terceiro jogo seguido sem vencer no Campeonato Brasileiro. Neilton marcou para o Vitória e o Cruzeiro teve o gol marcado pelo zagueirão Manuel, professor. Esse jogo é o jogo que o resultado não foi bom para ninguém. Foi bom para os seus concorrentes, tanto o Vitória quanto o Cruzeiro. O Vitória vem também de uma sequência de jogos muito ruim, perdeu seu treinador, Wagner Mancini, e o Cruzeiro também no Campeonato Brasileiro vinha de 2 derrotas e agora um empate. Portanto, o Cruzeiro também vê seus concorrentes se distanciar cada vez mais. Portanto, o empate não foi bom para ninguém, nem para Vitória e nem para Cruzeiro. Muito bem, vamos mudar de assunto, vamos falar do líder. O campeão voltou, professor. Tricolor venceu o Vasco da Gama, assumiu a ponta do Campeonato Brasileiro. Um jogo muito equilibrado, o time do São Paulo conseguiu vencer uma partida talvez que não foi nem tão bem assim, mas na perseverança, né, no trabalho do Diogo Aguirre, o Tricolor fica na liderança do campeonato, né, o São Paulo buscou muito e conseguiu seu objetivo, suou para bater o Vasco por 2-1 no Morumbi e foi beneficiado com a derrota do Flamengo no sábado, assumiu a liderança, a equipe do São Paulo, que já marcou no começo, com o Militão, recebeu um passe pela direita, entrou na área, cruzou, rasteiro, o zagueiro Ricardo, para avaliar, falhou, né, que zaga do Vasco, se não falhar, não é zaga do Vasco, né? E a bola bateu no Rojas antes de entrar, um gol agado, né, para falar o português correto, né? Então, o Vasco começou a segunda etapa buscando o gol do empate, o Vasco jogando com mais posse de bola. Iago Pikachu recebeu bola de Giovanni Augusto, que invadiu a área, o Pikachu, e tocou livre na saída do Sidão para empatar. E o Aguirre mudou o time, tirou o Diego Souza, tirou o Nenê, colocou o Carneiro, colocou o Trelles. Deu certo, o Trelles fez o gol de cabeça, sem chances para o Martim Silva, professor. 2-1 para o Tricolor, liderança assegurada. Agora a torcida está empolgada de verdade, hein, professor? O São Paulo começou bem o jogo para cima, fez o gol e continuou jogando bem. Mas o gol do Pikachu, esse gol realmente mexeu com as estruturas de São Paulo. São Paulo, partir daí, só deu o Vasco. O Vasco do meu amigo Mauri lá realmente jogou muito no Morumbi. Jogou, tomou conta, teve a posse da bola. E o Vasco teve até momentos para vencer o jogo. O São Paulo estava muito nervoso, a bola se livrando da bola rapidamente, errando muitos passes, e dava todo o contra-ataque para o Vasco da Gama, que teve uma ou duas chances lá para poder matar o jogo e não matou. E como você disse, Léo, o Aguirre tem um banco e jogou com o banco. Então você sabe que a partir do momento que uma equipe sente que o resultado é ruim e precisa ganhar de qualquer custo, fazer um gol para ganhar, a equipe fica mesmo instintamente, mesmo que o treinador não queira, ela fica instintamente cruzando a bola na área para ver se faz o gol de cabeça ou falha alguém lá para fazer o gol. Foi justamente isso que pensou aqui. O Aguirre colocou dois grandes jogadores que cabeceiam bem, dois jogadores altos, e foi justamente numa dessas jogadas aí foi que o Aguirre conseguiu, o São Paulo conseguiu fazer a vitória, o gol da vitória, uma jogada muito bonita do próprio do próprio Trellis, que ganhou a bola no meio do campo, enfiou pro Everton e o Everton magistralmente cruzou e cruzou bem. E o Trellis cabeceou de cima para baixo, fazendo 2-1, para a alegria de Toninho e toda a companhia lá que torce pro São Paulo, né, Toninho? É, tá feliz. Agora a gente precisa falar do Pikachu, porque o que ele tá jogando? Tá meio Pikachu, professor? Olha, brincadeira, hein, Pikachu. Todo jogo fazendo gol. Sabe quem faz gol todo jogo, professor? Pedro, centroavante do Fluminense, balançou a rede mais uma vez, mas o Bahia empatou no finalzinho e deixou o Z4 da competição. Fluminense abriu o placar com Pedro. Edgar Júnior empatou no final para a equipe do Bahia, professor. Esse menino aí vai dar jogador, hein? É uma pena que tá no Fluminense, que tá vendendo o almoço para comprar janta, né? Porque o Fazaca, aquele jogador ali, vale 80 milhões de reais. Ah, é um absurdo, né? É um mal, vender mal um jogador como vende o Fluminense, como vende o Corinthians, né? Vende muito mal os jogadores, né? É, seus meninos aí, como Rodrigo, como Vinícius Júnior, foi vendido aí por 40 milhões de euros, né? 120, 100, 160 milhões de reais. Agora, de repente, um jogador com um pouco mais velho, um ano mais velho do que os meninos, o Pedro, que é um centroavante alto, um centroavante de área, um jogador que sabe fazer gol, tem uma técnica refinada, sabe fazer o pivô, joga inteligente, é inteligente, tá tecnicamente, taticamente, é um jogador interessante fisicamente. Pô, vem falar que o jogador vale 20 milhões de euros, nem isso, dá 15 milhões de euros, é brincadeira, né? Então o Fluminense vai perder com certeza mais esse jogador. Mas é o brasileiro, com certeza, é mais um aí que vem mostrando que pode, num futuro, ajudar a seleção brasileira também, fazendo seus gols. Com certeza, esse vai logo para a seleção, então o Tite está muito de olho nesse jogador. Para finalizar, vamos falar de esporte e Chapecoense. A Chape o tempo inteiro ganhando o jogo, a vitória parecia garantida para a equipe da Chapecoense com o gol do Wellington Paulista, mas o Carlos Henrique empatou no apagar das luzes e o cabo do guincho de aço, professor, não aguentou. Gilson Kleina não é mais treinador da Chapecoense e a Chape nem esperou, professor, já anunciou outro peso pesado para comandar a equipe. Guto Ferreira, a gente não precisava nem pensar quem seria o substituto. Guto Ferreira está de volta à Chapecoense, professor. Resumindo, né? Vai aumentar ainda a grossura do cabo de aço. Se arrumar mais um cabo de aço, né? Mas duas equipes, outro jogo sofrível, viu, professor? É sofrido demais, é muito ruim. E outro que está ali, questão de tempo, é o Claudinei, infelizmente. As duas equipes estão mais para rebaixamento, para disputar rebaixamento, do que pensar em acesso, em campeão, né? Muito bem, e para finalizar, jogo ontem com granizo, falta de energia, Internacional e Atlético Mineiro se enfrentaram, e com gol de Edenilson, o Inter sobe para terceiro lugar. Que excelente campanha do Internacional e que ótimo trabalho do Odair Hellman, né? O Inter acertou em não mandar embora o treinador, manter o trabalho que vem dando resultado. Olha só onde o Internacional está chegando, professor. Um time muito bem organizado que bateu o Atlético Mineiro fora de casa por 1-0. Pois é, foi um jogo distinto, viu, Léo? Dois tempos distintos que teve o jogo, né? Aliás, o jogo teve muito mais de dois tempos, né? O jogo teve quatro tempos, né? Teve tempo, o primeiro tempo, que foi do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro perdeu de fazer o gol e a vantagem no primeiro tempo. Jogou muito bem o Atlético no primeiro tempo. E o Inter se limitava em defender e, vez ou outra, ia lá pro contra-ataque. E no segundo tempo realmente foi diferente, o Inter voltou melhor, as alterações feitas pelo Odair, treinador do Inter, surtiram mais efeito do que o do Thiago, que fez no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro voltou sonolento, voltou distraído, tanto é que no lance do gol do Internacional foi uma distração total e pegou a defesa totalmente aberta. E o Edmilson, que não é jogador de fazer gol, né? Fez o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro e fez o gol que deu a vitória merecida pelo que jogou o segundo tempo, o Internacional. teve a parada pelo granizo, caiu muito granizo lá e o jogo parou 10 minutos. Reiniciou o jogo, em seguida caiu a energia elétrica e ficou por mais 15 minutos. Nós tivemos 25 minutos de paralisação lá, mas durante todas as vezes que voltou para jogar, o Inter esteve melhor e mereceu a vitória. Muito bem, boa vitória do Internacional. Vamos passar a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A para você que está nos ouvindo aqui no Rio Vox Esporte Clube. Vamos lá, ó, o São Paulo líder isolado com 35 pontos, o segundo colocado é o Flamengo com 34, o terceiro é o Inter com 32 e o quarto é o Grêmio com 30 pontos. Na quinta posição está o Atlético Mineiro com 27 e o sexto é o Palmeiras também com 27. Na sétima posição está o Corinthians com 26 pontos, o oitavo é o Cruzeiro com 25, o nono é o Fluminense com 22 e o décimo é o América de Minas com 21 pontos. A pontuação é igual ao do Botafogo, que tem 21. E em seguida vem o Sport Clube do Recife com 20 pontos na 12ª posição. O Vasco da Gama é o 13º. Lembrando, o Vasco tem 2 jogos a menos no campeonato ainda. Então, é o 13º colocado. O 14º é o Vitória com 19. O 15º é o Bahia com 18. O 16º, a Chapecoense também com 18, fora da zona da degola. Na zona do rebaixamento, Santos Futebol Clube com 17, Atlético do Paraná com 14, Ceará com 14, Paraná Clube com 13. Zona do rebaixamento movimentada. Essa é a tabela do Campeonato Brasileiro, a classificação. Jogos de hoje. Hoje temos futebol rolando, tem bola rolando, tem Campeonato Brasileiro Sub-20 com Corinthians e Vitória. Que mais temos aí? Temos Série B. Série B com Avaí e Vila Nova, os jogos 19h15. Tem Série B também com Paysandu e Ponte Preta, o jogo lá na Curuzu. Tem também Copa Sul-Americana com Peñarol e Atlético do Paraná. O Atlético do Paraná venceu por 2-0 o jogo de ida e fica com a classificação se não perder aí por mais de 2 gols de diferença. 2 gols de diferença leva às penalidades. E começa as oitavas de final da Libertadores, professor. Jogo entre tricampeões da América. O Grêmio, tricampeão da América, enfrenta o Estudiantes. O Estudiantes, eu acho que é 4 vezes, perdão. Então, o Estudiantes, 4 títulos, Grêmio, 3 títulos, campeoníssimo, se enfrentando hoje pela Libertadores às 21h45 no Ciudad de la Plata na Argentina, professor. O Grêmio poupou, guardou o jogador, conseguiu uma vitória aqui no Brasileiro e agora é favorito para esse jogo e eu acredito numa vitória do Grêmio. Muito bem, então vamos encerrando a nossa programação. Quero agradecer ao professor Mauro Fernandes, que esteve conosco durante toda essa programação esportiva. E se Deus quiser, amanhã estaremos de volta para falar muito mais de esporte. Muito boa tarde, professor. Ah, mas antes vamos dar um recado lá pro Toninho e para todo São Paulino. São Paulo acaba de fechar a contratação do Everton Felipe. O menino do esporte lá, que estava na novela já, o São Paulo contratou um jogador de 21 anos e está mandando o Morato por empréstimo lá. Então está aí mais um jogador do São Paulo, conseguindo mais um jogador veloz pela beirada do campo para atender o Aguirre. Uma boa tarde, muito obrigado, Léo. Obrigado a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam aqui no Rio Vox Esporte Clube. Vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo. Se for da vontade dele, estarei aqui amanhã, firme e forte, a 12h, para falar de esportes. Muito bem, então eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes. Quero mandar um abraço especial lá para apropriar o time que está se preparando bem para a segundona do Campeonato Sergipano. Quero agradecer a você, nosso ouvinte. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã, se ele permitir. Tchau! Eu vou de cadeira numerada, escada arquibancada pra sentir mais emoção. Porque meu time bota pra perder. E o nome deles são vocês quem vão dizer. Oh, oh, oh, oh. ZYU 882, frequência modulada, canal 300, 107,9, Rio Vox FM, Rio das Pedras, São Paulo.